Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Bem-vindos, caros ouvintes, ao aquecimento verbal, estes que são os 28 minutos mais verdes da rádio. Tenho comigo Carlos Sanches. Olá. E Hugo Belo. Muito bom dia. Bom-vindos, bem-vindos. Muito bom-vindos, isto correu tão bem. Bom dia, podes dizer bom dia que dá para o dia todo. Exato. Diz bom dia. Bom dia. Pronto, habitua-te ao bom Espero dia. Espero que estejam a ter um bom dia. Um bom dia. Pronto, assim. Tá exatamente. Está safe. Safe. Foi quase no Mucambo. Tenha bom dia, como foi passa quase, a publicidade. Enfim, então como estão? Está tudo bem? Já estou a ver que sim. Ai, estou com calor. Está calor aqui. Vou ligar a ventoinha. Por acaso, nós devemos estar a passar num dia que deve estar algum frio, porque diz que no fim de semana a temperatura vai baixar e vai chover e essas coisas. Diz que sim. Em abril nem costuma chover nem nada, não é, gente? Nada. Mas o que são costumes no ambiente atualmente? Hoje em dia não é nada. O quê? Nada. Então, este tempo já não é o que era. Olha, agora as barbas da sabedoria a crescerem. O Hugo, por acaso, tem barba, gente. Para quem não sabe, barba. O Carlos, neste momento, hoje não tem. O Carlos mas... não, o Carlos neste momento está beard off. Enfim, mas temos vários temas esta semana, não é verdade? Temos muita coisa. Temos muita coisa. Ido, temos... Pronto, o Hugo gosta sempre de fazer um sumário para vocês saberem. Lá mirei. Temos Mercúrio. É que só me vinha chumbo. E não, sabia o chumbo é um bocadinho mais ao lado. Corais outra vez. Sim, mas então, Carlos, tu não tens barba, começar. Mas és tu que vais começar. É isso mesmo, lá. Não é? Mercúrio. Só dar aqui um lamiré, porque eu acho que isto é um tema que. Mercúrio planeta ser... ou Mercúrio. Não, Mercúrio elemento. Mas se dizes Mercúrio outra vez, eu começo a dizer Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Também eu! É que por isso é que eu perguntei Mercúrio planeta, porque eu comecei. Com a cabeça Mercúrio, na Lua. Vênus, Terra, Marte. Desculpa, tinha que ser. Bem, vamos focar. Mercúrio. Força fé, mal. Vá, Mercúrio, o que é que novas acontece? Novas regras para restringir o uso de Mercúrio foram aprovadas pela União Europeia. Isto é o mote. Ótimo, isso é muito fixe. Foi um mote bem sério. Isto vem no seguimento de algo que penso que até nós falámos aqui, não sei se foi muito aprofundado, mas vem no seguimento deste tema, foi proposta a alteração já em 2016, pronto. E agora foram aprovadas estas restrições, estas novas regras que eu estou aqui a falar. Ok. O Conselho da União Europeia aprovou esta semana as novas regras que limitam o uso de Mercúrio de modo a minimizar... a sua contaminação causada por este metal, não é? Ótimo. Uhum. Estas regras vão entrar em vigor a 1 de janeiro de 2018. Ok. Boa, temos tempo já? Até lá. Temos tempo até lá, o que pode ser uma coisa boa como pode ser uma coisa má, não é? Não é? Devemos atuar faca já, de dois gumes, mas também temos sempre. Que dar tempo para a indústria e todos os outros processos se... Claro. É? Aquela questão do querem o gradual ou o repentino. Salve seja. Para quem não sabe, só fazer aqui um parênteses rápido, para quem não sabe, o mercúrio é uma substância muito tóxica e que representa um risco para a saúde e para o meio ambiente, nomeadamente a presença do composto metilmercúrio em peixes e mariscos. Só para quem tiver dúvidas. Só para dar assim sabes um toque. Há pessoas, desculpa estar a interromper, mas há pessoas que sofrem alguma intoxicação de mercúrio se comerem demasiado peixe. Exatamente. Há histórias, há estudos disso. De se numa determinada região comer peixe daquela. Porque o metilmercúrio, pesado. O CH3HG+, é bioacumulativo. Exatamente. Isto é, acumula na cadeia trófica. É aquela velha história, não é? Tudo o que é demais faz mal, não é? O QB é sempre bom. Estas regras vão controlar o uso, o armazenamento e o comércio de mercúrio, de compostos de mercúrio e de misturas e ou da manufatura de produtos que contêm mercúrio. Bem como devem de assegurar, as novas regras vão. O objetivo também é, parte um pouco por aqui, não é? É assegurar que os resíduos são propriamente geridos. Ou seja, é uma abordagem mais geral. É mais macro. É desde o início até ao fim ciclo da vida, de vida, salvo seja. Sim, não existirá propriamente um fim de vida do mercúrio. Não sim. é? Ele estamos não a falar de um ciclo aqui. De vida, então. Por aí também, sim. Por aí. Essa interpretação que eu tiro também da aprovação das novas regras. Uhum. E que faz todo o sentido. Se quiserem fazer o acompanhamento. Eu vi isto no público, mas tinha lá o link para o site da Comissão Europeia. Uhum. Portanto, isto já vem de trás, isto já vem de 2016 e só para fazer a referência aqui na emissão de hoje, que era a aprovação destas novas regras. E que é importante porque nós tantas vezes dizemos está-se a falar de está não sei o quê. Exato. E depois às vezes as pessoas perdem um pouco a noção do que é que já foi implementado ou não. E não há o follow-up é importante. O acompanhamento, não é? Porque muitas vezes as notícias que saem que dão mais relevância é está-se a falar que começou se vai fazer isso, começaram as conversações, os planos, a discussão, pública, mas nunca nada concreto. Então, Carlos, muito obrigado. Carlos, sempre presente, caros ouvintes. Sabe o que isto é? Isto é uma reciclagem. Isto é uma reciclagem. Isto é uma reciclagem, que a gente já não fazia bem. Isto é uma... Fui! Mas bom, reciclagem... Vamos reciclar agora Vamos também. Vamos reciclar agora também, não é? É. Não, não é fora com o velho. Reciclagem não é fora com o velho. Não, tá fora bem? Com o velho. Fora com o velho... Para dizer isso! Depende do fora, depende do fora, meus amigos. Oi, depende oi. Do fora. Bom, vamos retomar as rédeas deste programa de rádio. Isso. No caso, eu vou... Carlos. Carlos está aqui. Pois eu é, vou, eu disse eu Carlos vou. E olhei para o Hugo, só para vocês terem uma noção, Carlos ouvintes. Eu percebi. Hugo, ora então, faz lá a reciclagem agora de uma outra notícia. É assim, eu sou um bocado chato com isso, vocês já sabem que para mim é barragens e ruído. Eu fiz a minha tese sobre o ruído. Oh, gente. Hã? Hã? A ver água. O quê? O quê? Água. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele conseguiu falar já de barragens esta emissão, já não precisas de falar, Carlos. É pá, são temas, são temas. E o ruído é um tema que me suscita... completamente desarmado. Bastante curiosidade e acho bastante importante. Isso é importante. Ora então, nós estamos a gravar no dia de 26 de Abril, este dia que é o Dia Internacional da Sensibilização para o Ruído. Muito claro, bem. Num dia manifestações, no outro dia sensibilização para o ruído. Exatamente. Faz todo o sentido. Este dia foi criado pelo Centro de Audição e Comunicação, em 1996, para encorajar as pessoas a serem proativas em relação ao incómodo causado pelo ruído que as afeta, seja no trabalho, seja em suas incómodo, casas. Muitas vezes a longo prazo pode não ser só incómodo. Exatamente. Não é? Eu acho que um dos problemas, problemas entre aspas, do ruído é que nós habituamos ao ruído. É. Causa bastante habituação. Uhum. E depois deixamos-nos de sentir a influência que... Deixamos estar sensíveis a isso. Exatamente. Eu até acho que é um assunto que devia ter mais atenção e devia ter mais estudos relacionados com isto. Tu agora tu fizeste a tua tese foi sobre o ruído, não foi? Sim. Tu estavas a falar agora da habituação ao ruído. Uhum. Um exemplo muito prático. Quando eu visitei as cataratas do Niágara, uma coisa que me meteu muita confusão foi os prédios que estavam lá ao pé. Mesmo sendo o comércio. Uhum. E as pessoas, porque as pessoas que moram lá ao pé, ou mesmo as que ficam no hotel durante um tempo, eu só fiquei lá tipo um dia. E eu senti claramente a diferença conforme eu me afastei e de repente o meu, como é que nós dizemos, a minha linha base passou a voltar a ser o silêncio. Porque depois de estar ali um tempo, aquele da água a correr... Já não estás nem aí. A tua vida já está normal com aquele ruído de fundo. Não, é verdade. E que quando tu chegas, eu tenho a sensação que foi a primeira coisa que eu ouvi foi aquele água, ruído. Exato. Foi água a cair, mas assim, litros e litros de água a cair. Não, mas isso é verdade, porque para quem conhece, para não conhece, que vá conhecer, eu vou fazer publicidade. Ali o centro comercial Almada Fórum tem ali uma zona em que margem tem lá uma sul, cascata. Gente. Tem lá uma cascata, pois é. E aquilo está. E quando aquilo é até uma zona de acesso ao parque de estacionamento, pois e é. Quando tu sais, é mais quando tu estás a voltar ao parque de estacionamento, ou seja, vais do centro para o parque. E as portas fecham, notas uma diferença. E de cima que eu tenho ali uma espécie de stand automóvel. Eu nem sei como é que aquela malta aguenta ali o dia se todo. Se bem que atualmente já é muito menos água que corre naquela cascata. É. Porque inicialmente aquilo era um vulcão com cascata, que fazia ruídos vulcões de vulcão. Juro-te, tu estás a gozar, mas é assim. Como na Expo. Era um exagero. É verdade. É um exagero. Mas também sentes essa diferença, desculpa, estou sempre a interromper e tu mandas para a frente. Também sentes essa diferença em qualquer centro comercial quando vais para o estacionamento e fecham as portas. Sim, é aquele verdade. Das pessoas a andar e a falar e não sei o quê. E de repente entras no estacionamento, claro que tens outros sons de carros e etc. É verdade. Mas notas essa diferença. Portanto, se não sabem, mas em toda o ruído é um problema realmente em toda a Europa. Inúmeras queixas são feitas, seja por causa do tráfego rodoviário, ferroviário, até mesmo o tráfego aéreo, como acho que até já falámos aqui uma vez. Tu, a Laura, mudança de rotas. A mudança das rotas. Seja por as empresas ou eventos que perturbam os cidadãos. Aliás, se não sabem... Eventos, bairro... existe uma licença para que... para que seja permitido X evento produzir uma quantidade de barulho. Sim, o Rock in Rio o Rock in Rio, o Arraial do Técnico tem que ter licença, por exemplo. E normalmente o limite para além de ser limite de decibéis, é por horas. Por sim, horas, para não ser a história do até às 2 da manhã. É, exatamente, exatamente. Bem, de acordo com estudos mais recentes da Organização Mundial de Saúde e da Agência Europeia de Ambiente, só na Europa o tráfego rodoviário afeta 100 milhões de pessoas. Destes, 32 milhões são expostos a níveis de ruído muito elevados. É assim, eu achei por bem não trazer para aqui os valores dos decibéis, 65, 55 dBAs. Epá, consultem a escala, não consultem seria, a escala. Mas 65 dBAs já é muito, muito, muito barulho. Muito barulho. dBAs é decibéis. A é o filtro que o ouvido humano capta. Pronto. O Hugo entrar em específico. Estou a ir aqui às gavetas mentais a tirar a informação. A tirar a informação. Obrigado. Por ano, e devido ao ruído ambiente, registam-se aproximadamente 10 mil casos de morte prematura. Okay. E continuando nas estatísticas, 8 milhões de pessoas sofrem de perturbações de sono por causa do ruído. Registam-se 90 mil casos de hipertensão por ano causados pelo ruído. A poluição sonora causa ainda cerca de 43 mil admissões hospitalares por ano. Uau! É muito se vocês forem a ver, o ruído mexe com... Por isso nós ouvimos, é um órgão sensorial e pode mexer tanto no, na parte psicológica como na parte cognitiva, e isso também nervosa pode afetar também a parte nervosa, cardiovascular e tudo mais. Por a isso... questão do... Eu acho que é um dos primeiros efeitos que eu lembrei-me logo disso, é a questão do stress. Quando tu estás num sítio que tem um ruído constante e que de alguma maneira te incomoda, porque uma coisa é estar ali qualquer coisa, mas que nem te faz muita confusão. Outra coisa é um ruído que realmente te incomoda, níveis de stress. Eu lembrei-me, e até ia perguntar, porque eu não sei até que ponto é que aquilo isola, entre aspas, o ruído. Ok. Mas as pessoas que estão nos guichês, por exemplo, na ponte, nas portagens, porque elas não têm proteção de ouvidos. Pois é. Nem é usam microfone. Por exemplo, porque quando tens guichês que têm o microfonezinho lá para dentro, eu acho que aquele é um dos casos em que eles realmente deviam funcionar com o microfone. Sim, tens uma certa razão. Milhões. Até eu, quando passo a ponte, fecho os vidros, porque, pá, é uma barulheira. Porque é uma barulheira, não é? É uma barulheira, mas eu tenho dúvidas que aquilo esteja, é capaz de estar minimamente sonorizado. Sim, sim. Mas o que é certo é que eles estão a trabalhar com a janela aberta. Por isso era aí que eu ia chegar. Isso para mim é um dos empregos que vai deixar de existir. Acredito. Sim, mas isso são outras coisas. Vai deixar de existir. Não. Eu, para mim é importante, porque as pessoas vão deixar de estar. Essas pessoas vão deixar de estar sujeitas a essas condições que tu estás a dizer aí. Eu acho que é uma coisa positiva e negativa ao mesmo tempo. Claro que sim. Porque também vão perder o trabalho delas. Sim, há que ver a coisa por esse prisma. Pois. Mas pronto, é uma situação que eu acredito que vai ser resolvida. Nesse sentido, no caso nesse aspecto, do ruído, exatamente. No caso do ruído, exato. Acredito que essa situação vai ser resolvida. Se calhar não é a melhor resolução, não é a resolução que nós queremos, mas... É o que se bem eu acho. Que poderia ser resolvida sem despedir as pessoas. Certo. Pois, uhum. Mas claro. Eu percebo o que estás a dizer. Sim. Falámos da Europa, mas agora vamos até terras lusitanas. Por isso, no que respeita a Portugal, e segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente, 140 municípios no continente não possuem mapas de ruído, sendo que 3 deles, e estes 3 são Amadora, Matosinhos e Porto, são obrigados por legislação nacional e europeia a ter estes mapas. Por legislação nacional, porque tem a ver com a densidade populacional que eles têm destas cidades. As áreas metropolitanas para ir de por fora isso, também, não é? Amadora, Matosinhos e Porto não têm mapas de ruído. Como é que é possível? Sendo que estamos em 2017. Plano diretor municipal, não. Sim, é, não é? Um mapa de ruído mas está agregado ao plano diretor. Os nossos planos diretores municipais mudam de 10 em 10 anos, pois quer é. Dizer. Mudam entre aspas. Não, espera, espera. Mudam não estão a ver, espera, mas espera. Eu aqui, estou a ver. Para além de mudarem, entre aspas, muito alegadamente. Mas alguns mudam. Alguns acho que mudam, sim. 10 em 10 anos. Onde é que está o atual e o instantâneo deste mundo? É como os censos, não é? Não, mas os censos, mesmo assim, os censos eu acho que são tipo perguntas que, mesmo sendo 10 em 10 anos, não é achas preciso, tão mal. Não achas tão mal. Não, eu acho que é preciso realmente uma década para tu veres migrações sim, agregados familiares, as avaliações gerais. Uhum. Agora, planos diretores municipais. Olha, ainda não tenho aqui eletricidade, daqui a 10 anos pode ser que apareça no plano. A questão é os atrasos que os planos diretores municipais... Quer dizer, achas isto normal? Para além dos atrasos. Os atrasos que eles sofrem. E anda para a frente. Eu acho que eles deviam de ser atualizados em menos tempo. Mas pronto, isso sou eu. Cá para mim. Epá, o Porto aí está-me a fazer um bocado de confusão. E a Amadora não faz? E por incrível que pareça... Amadora conta, não é? Apenas 5 municípios têm um plano de redução de ruído. Ou seja, como o nome indica, um plano que... marca uma estratégia para reduzir o ruído na cidade ou em zonas específicas da cidade. Eu agora teria que andar nas zonas sensíveis e zonas mistas. Ui, não vou entrar por aí. Mas tens aí os 5 ou não? Tenho sim, senhor. Diz lá. Porque, por isso, apenas 5 têm. Não, eu por acaso não tenho os 5 que têm. Ah, okay, só tenho os 6 que deviam ter, mas não têm. Mas não têm, ok. Por isso, a gente um dá a facada na mesma, manda vir. Dos 6 municípios que, exigem por lei ter este plano de redução de ruído, um é Lisboa, tem. Lisboa tem. Boa, Lisboa, pronto. Palmas para ti. Viva Santo António. Mas restam. Santo António. Restam 5 municípios que não têm. E estamos a falar dos que são obrigados por lei. Eu acho que Lisboa só tem porque é capital, que são, pronto. Que são? Adivinha lá, quem são? Que são o quê? Amadora. Xé. Que são Matosinhos. Porto. Odivelas e Oeiras. Oblá. Por acaso eu fico surpreendido com Oeiras, porque Oeiras tem plano, tem mapa de ruído. Não tem plano, deve estar a ser construído ainda. Não tem o plano de redução de ruído. Exatamente, que estás a falar. Exatamente. Pois. Mas repara que curiosamente os 3 que deveriam ter e não têm o mapa, também não têm o plano. Pois não. Não é? É. Previsível. É a consistência. Sim, consistência no desleixo ao ruído. No desleixo ao ruído. Lisboa, eu acho que lá está, é muita estrada, não é, minha gente? E acho que só tem porque é capital e tal, e é grande, e há o turismo, e agora tem que estar tudo em ordem. Lisboa é um caso engraçado porque, na altura em que eu fiz a tese, por isso já lá vai 4 anos, eu não sei como é que estará agora, eu acho que já não está igual, mas em tempos, toda a cidade de Lisboa estava classificada como zona mista. Ou seja, podia, eram zonas que podiam, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, podiam estar sujeitas a níveis de ruídos mais altos do que as zonas sensíveis, que normalmente são os hospitais, são as escolas que têm que estar sujeitas. Toda a Lisboa. Toda a Lisboa era zona mista. Ignorando que existem hospitais em Lisboa toda também. Toda a Lisboa era zona toda mista. Toda a Lisboa. Eu agora não sei como é que está. Marchas convosco. Agora não sei como é que está, mas há uns anos era assim. Que estava no PDM de Lisboa. Se bem que nós sabemos que Lisboa está bem dividida, entre aspas, não é? Nós não temos nenhum hospital no bairro alto. Temos ali no Martim Moniz, mas pronto. É Lisboa. Está bem. Ok. Bom, eu baseei toda esta apresentação num comunicado toda esta que eu vi apresentação, no site. Repara que ele fala de tese, vai para apresentações logo. de um comunicado que eu vi no site da Zero, a Associação Sistema Sustentável, Terrestre Sustentável, aliás, que considera e conclui o seu comunicado a dizer que é fundamental ultrapassar as dificuldades legais que, alegadamente, não permitem penalizar os autarcas e as empresas responsáveis pelas infraestruturas, sejam rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, que não identificaram as ações para reduzir o ruído. E a associação sugere ainda que o governo deverá alterar a lei sob pena de continuarmos a ter uma legislação que não protege a saúde das populações. Isso é muito importante. É ultrapassar aquilo que está a impedir as pessoas de serem penalizadas por não estarem a fazer aquilo Sim. que são obrigadas por lei a fazerem. É isto que eu não compreendo. Isto? Como é que existem, trabalhos tão maus para o geral e tão bons em particular que as pessoas não interessam o que é que fazem que não são penalizadas? Pois é. Não faz sentido nenhum. Estamos a falar de legislação europeia. A ética está onde? Né? Que Portugal está sujeito a retificar, que já foi transposta para nacional, e sim. Mesmo assim há malta que anda aí a nadar no meio. E depois é aquela história. E fazer ouvidos mocos. Ele esquentou. Carlos. Boa. Não foi nada má. Não foi nada má. Mas, ouviram? Olha, sabem onde é que não se ouve? Não, onde é que não se ouve? Por exemplo, debaixo d'água não se ouve tão diferente. Bem. É diferente. É diferente. Este gancho fantástico. Carlos. E o que é que há debaixo d'água? O que é que há e havia, não é? Exato. A questão é essa. Força, Carlos. Havia. Vamos lá. Outro tópico que eu vos trago esta uma semana. Facada, diz outra facada. Não é. Há que ver as coisas. Bem, eu gosto. Isto acho que é uma coisa boa para nós que temos aqui. É, diz respeito à Grande Barreira de Coral. Não sei se recordam, mas saíram vários artigos e notícias a falar desta maravilha da natureza, não é? Que há umas semanas. Mas agora, outros cientistas vêm refutar essa informação e dizer que afinal não é bem assim. Porque foi dito o quê? Que a Barreira de Coral estava a morrer, não havia volta a dar, podem arrumar as botas e ir embora. Ok, mas diz-me só, os outros cientistas agora que vêm a refutar é tipo os 3% não acreditam no aquecimento global? Calma, não investiguei. Aquecimento calma. Verbal, não, ia dizer aquecimento no aquecimento verbal. Não investiguei a fundo nesse sentido. Pronto. Não, mas força, diz, era só para saber se era uma representatividade boa. Sim. Passo a citar Russell Brennan, investigador do programa de recuperação dos corais. A capacidade de regeneração dos corais é imensa. Não a devemos menosprezar e passar a mensagem de que já não vale a pena, que não há nada a ajudar. Isto eu acho que mesmo que não houvesse, não deveríamos passar essa mensagem foi que nunca. Disse. Exatamente, eu concordo é o que com eu isso. Acho. Eu concordo com isso. Baixar os braços nunca, não claro. É? Desde que haja esperança, desde que nós acreditemos conseguimos. Enquanto há vida, há esperança. É isso mesmo, eu partilho isso. Isto é o que pensa este grupo de cientistas, depois outros terem declarado a morte efetiva da grande barreira de coral na Austrália. Trata-se de um dos mais complexos ecossistemas que nós temos no nosso planeta, onde vivem inúmeras espécies de peixes. Eu faço aqui um parênteses que é para, como fiz com o Mercúrio. Claro, para, sim. Os seus maiores inimigos, apontados por este grupo, os seus maiores inimigos, que nós sabemos bem quais é que são, têm sido as tempestades e a subida de temperatura da água do mar. Indiretamente, os seus maiores inimigos são pessoas são pessoas, fugiu-me logo a boca para o que eu queria dizer. Não é? São seres assim que são pensantes, supostamente. É, são andam pessoas em duas que pernas. Andam ali nas redondezas a fazer coisas que não deviam andar ali nas a fazer nas espera. Redondezas. Ora, muitas na, vezes pera, nem nas redondezas. Nas redondezas, porque nas a terra redondezas. É redonda, não é? É pá, não vai. Fica a dica. Fica a dica. Então tá. Força, Carlos. Porquê que eu trouxe isto? Sim. Porque, está, pode ter sido encarado um pouco também como no sentido de repescagem ou reciclagem do tema, mas eu acho importante darmos aqui o contributo dos dois lados, não é? Isto é a emissão das reciclagens. Não só, mas também. Falava-se tanto que a barreira de coral não tinha hipótese de salvamento, de recuperação, não é? E agora vimos aqui a prova concreta que há outro grupo de cientistas que não baixa os braços, não desiste. E vem a público dizer isto, que é importante... é importante não menosprezar a capacidade regenerativa que estes ecossistemas têm ou podem ter se nós os ajudarmos a regenerar, não é? Pois, mas a questão é tudo o que é preciso para que eles possam regenerar, porque exato. Não é assim do pé para a mão tu baixas a temperatura do mar e... metes umas pedrinhas de gelo, mandas uma calote para o ar lá do... olha, estás a gozar, mas no outro dia eu li algures pela internet um iceberg a passar sim, no Canadá, uma ilha canadiana, um iceberg com 46 metros de altura, tens noção do que é então, isso? Então pronto, é mandar uma vir isso ali é mandar vir, encomendar encomenda-se para e depois é tipo o drone do coisa, da FedEx a pegar no... Estás a ver? É uma ideia de negócio. É melhor não vender frascos com ar. Eu acho que é tão absurda como, mas isso sou eu. Não, é assim, obviamente que eu também acho que não devemos baixar os braços e dar a barreira, declarar a hora da morte, por assim dizer, da barreira de coral, não é? Sim. Agora, também não é assim, isso regenera-se, não se preocupem. Atenção que estás a falar de cientistas, portanto eles têm bases de dados, exatamente, acredito, não é? Sim, mas também não referiram, e não sei se referiram na notícia que tu tiveste a oportunidade de ler, quanto tempo é que demora a renovar não direi uma barreira, mas está revelado na notícia que eu li. Nós sabemos, não é? Porque estudamos isso, uma enormidade de tempo, não é? Pronto. Estamos a lembrar-nos aqui. Eu acho que o foco daqui e o que eu retiro daqui é isso mesmo: não é revolta, mas é ir contra aquele estigma que já está. Ir contra a onda, porque as pessoas são muito de ondas, não é? Rebanhos e tal, pensamentos únicos. E aquela onda que tinha surgido que não valia a pena fazer nada porque tinha sido declarada a hora da morte. Eu acho que isso era porque interessa também. Pronto, eu acho que lembram-se do fracking na Austrália. Claro, sim. Ainda há muito essa pressão. Isso foi muito importante por causa disso, porque vem dar outra vertente, não é? Não, isto não está morto, isto pode recuperar, não é? E é muito importante. Eu queria só deixar aqui uma ressalva. Eu não sei se vocês recordam das vossas aulas de geologia. E, caros ouvintes, não sei se vocês recordam que os corais são os chamados fósseis vivos. Ou seja, são... O Carlos até tremeu com este, ou seja. Ou seja, aqui. Vamos dizer, uma espécie que já anda cá há muito ano, gente. Há muito ano. E porquê é que eu estou a dizer isto? Vindo da pergunta que o colocou de quanto tempo demorar a regenerar, não sei o quê. Também já há muito ano que nós andamos a fazer mal ao planeta, não é verdade? Agora não pode ser assim. Estalamos os dedos e, olha, foi. Tem de se querer resolver as coisas durante bastante tempo. Isto não é mau, é bom. A escala temporal é muito importante. Isto não é mau, é bom. Porque neste caso estamos a falar de um fóssil vivo. Sim, já está cá. É assim, o ser humano cai aqui, pumbas, seja do Adão, seja do mar, seja de onde for, independentemente do que vocês acreditam, está aqui há meia dúzia de dias e os senhores corais que estão aqui desde, sabe, se calhar nem Deus sabe quanto, e eu não quero entrar aqui em ideologias. Estão aqui há montes de tempo e agora vêm estes e, epá, não é assim. Ok? É, é verdade. Não é assim e cada vez mais assusta a consciência que começa a ter de realmente o ser humano ser responsável por uma grande extinção em massa, que nos dinossauros foram os meteoritos e pronto, e no nosso caso estamos a ser nós, não é? Pois, parece que sim. E para, vou deixar aqui uma ressalva, uma sugestão de um evento vá do aquecimento verbal. E hoje até eventos temos. Ui, até eventos. Full package. O WordPress Photo vem em Lisboa. E vai estar patente ao público no Museu Nacional de Etnologia entre o dia 28 de Abril e dia 21 de Maio. Okay. Eu vi já algumas fotos que estão expostas no artigo de anunciar o WordPress Photo. Estão algumas sobre o ambiente também. Achei bastante pertinente e acho que devem visitar, não só pelas fotos do ambiente, como é óbvio, por todas as outras, porque normalmente são exposições muito, muito interessantes. Uhum. Não é o melhor que se faz em fotografia. E tal como nós dizemos sempre, ambiente é tudo, não é? Ambiente, portanto, exatamente. Como ambiente é tudo, todas as fotos vão estar lá. Uhum. Sim. Boa, Carlos. Boa. Gostei disso. É, vou marcar na agenda. Ele diz isto com uma voz nada convincente. Não vou mesmo! Não, não vou ver. Então, não, mas vou mesmo. Dia 1 de maio vai estar fechado. Porque é dia do trabalhador. Mas não, a sério, vou mesmo. Então agora, estamos a precisar de uma cassete. Que já é habitual. Epá, não. Então vamos mudar a pá, piada. Um agora estamos a precisar de uma pen. DJ, DJ. Ora então, o que a Aula quer que eu diga é que o aquecimento verbal passa aos sábados, às 10 da manhã na Rádio Utopia e às 2 da tarde na Rádio Ideias, também ao sábado. Ao domingo, passa às 6h30 na Rádio Zero. As repetições são na Rádio Utopia, quarta-feira à 1, na Rádio Ideias, quarta-feira às 2 e na Rádio Zero, terça-feira às 10 da manhã. aquecimentoverbal.blogspot.com e o nosso mail, aquecimentoverbo@gmail.com. Tu podias fazer o anúncio do Memofante. A sério que podias. Enfim, por hoje é tudo, não é, meus caros? É. Da nossa parte está tudo. Da nossa parte está tudo. E vá lá, foi muito mais que aquilo que eu pensava. Mas continuamos sempre online. Sim. Falem connosco. Podem mandar mensagens, já sabem, pessoal. Pessoal, críticas, a sério, sugestões, feedbacks e coisas assim. E tenho a dizer, até para a semana. Até para a semana, pessoal.